ninguém se respeita, ninguém tem direitos, ninguém se aceita e ninguém é perfeito. Afinal de contas, o que mais é preciso mudar? Uou, uou, uou. Eu com a minha raça, você na sua crença. Entre tantas cores, qual a diferença? É preciso todas para o arco-íris brilhar. Aviões caindo, irmãos se separando, bombas explodindo, crianças chorando. Mas que mundo é esse que a gente tá tentando salvar? A gente tá querendo paz. Acendem velas, outros cantam hinos, uns batem tambores, outros tocam sinos, mas todos se ajoelham, porque a intenção é igual. Yeah, yeah, yeah. Uns trocam palavras, outros usam livros, uns carregam armas, outros ficam vivos. A eterna luta que existe entre o bem e o mal. Fazem banquetes, outros comem lixo. Quem será o homem? Quem será o bicho? Mas que mundo é esse que a gente tá tentando salvar?